Caiu o aguaceiro de lá do céu. Que vem uma garoa de queijo branco. E ao sul um rio grande de uva e mel. Oh, oh, oh, oh, oh. Oxalá que chova café. Pintear um morro alto com cafuné. Descer pela colina de arroz pilado e deslizar o arado com teu querer. Oh, oh, oh, oh. Oxalá o outono em vez de folha seca, todos numa colheita de vida e fé. Semear uma planície com laranja e manga. Oxalá que chova café. Pra que lá na roça ninguém sofra tanto. Oxalá que chova café no campo. Pra que no agreste ouçam esse canto. Oxalá que chova café no campo. Ai, oxalá que chova, oxalá que chova, homem. Oxalá que chova café. Oxalá que chova café. Oxalá que chova café no campo. Pentear um morro alto com cafuné. De arroz pilado e deslizar o arado com teu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Oxalá outono em vez de folha seca, todos numa colheita de vida e fé. Semear uma planície com laranja e manga. Oxalá que chova café. Pra que lá na roça ninguém sofra tanto, homem. Oxalá que chova café no campo. Pra que no agreste ouçam esse canto. Oxalá que chova café no campo. Oxalá que chova, oxalá que chova, homem. Oxalá que chova café no campo. Oxalá que chova café. Pra que a meninada cante lá no canto. Oxalá que chova café no campo. Pra que nas favelas ouçam esse canto. Oxalá que chova café no campo. Ai, oxalá que chova, oxalá que chova, homem. Oxalá que chova café no campo. Oxalá que chova café.